Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, sejam muito bem-vindos à minha emissão A Música da Glória, das 14 às 16. Ora então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. Para quem vai trabalhar, um bom trabalho. E para quem vai descansar, um ótimo descanso, que está bom para descansar, está um bocadinho fresco, mas também não está muito frio, não está a chover, mas é preciso sempre andar com cuidado. Ora então, vamos continuar com a nossa boa disposição aqui na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos, como estamos todos de parabéns com as nossas seleções do futebol, vamos então ficar aqui com a dança dos portugueses para todos nós e para todo mundo que está à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. desfolhei um alquer no lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. Muito bem, 14 horas e 17 minutos, não se ligou a antena da Rádio Arcanciel, pode ligar para passarmos aqui um bocado de um bom fim de tarde. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da culinária da avó, da cozinha da avó, pode ser. Ora então, hoje somos o 30 de março, quase o fim do mês, sexta-feira já é 1. Ora, o tempo passa muito depressa. Estamos aqui, estamos muito velhotes, velhinhos. O tempo passa, por isso temos que aproveitar todos os momentos que pudermos melhores da vida. Ora então, vamos ficar então com Jorge Ferreira, Foi por ti, foi por todos nós que ele canta. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Assim, ainda hoje me lembro, vivia só para mim, olhando o teu retrato, eu senti-me sozinho, como queria.

Ora, muito bem, 14 horas e 24 minutos nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu vou passar aqui um folclore para toda a gente animar, passar uma boa tarde, começar a mexer o corpinho. Ora então, vamos aqui ficar com um folclore. Ora então, até já. Toca a dançar. Temos que começar a esquecer tristezas e pensar sempre positivo. Ora então, toca a bailar. pobre criatura esqueceu-se da abertura para fazer as precisões. Mas a pobre criatura esqueceu-se da abertura para fazer as precisões. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à ideia grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a manda. Que é bonita, se ela chora, se ela grita, nunca houvera de nascer. É como a maçã madura, daqui tanto faz gordura, todos a querem comer. É como a maçã madura, daqui tanto faz gordura, todos a querem comer. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à ideia grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a manda. Ponha aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à ideia grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a manda. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita, não tenho por quem a manda. FM en couleur.

tempo de solteiro. Quero valentia, oh, oh, oh, oh. Quero valentia, oh, oh, oh, meu bem. No tempo das desfolhadas, Leroy era um regalo. Quero valentia, oh, oh, oh. Quero valentia, oh, oh, oh, meu bem. Era o tempo em que eu chegava a casa ao cantar no galo. Quiero valentía. está melhor. Mal é não forte que o vaso está pior. Oh, comadre Marimba, se o garoto está melhor. Mal é não forte que o vaso está pior. Está melhor. Mal é não forte que o vaso está pior. Oh, comadre Marimba, o garoto está melhor. Mal é não forte que o vaso está pior. Oh, comadre Marimba, o garoto está melhor. Mal é não forte que o vaso está pior. Oh, comadre Marimba, o garoto está melhor. Mal é não forte que o vaso está pior. Na cama, na rua, tu és linda.

saber viver, tem que saber viver. A vida é um jogo afinal, que a gente quer vencer, que a gente quer vencer. É hoje e amanhã, é sempre Portugal. A gente quer a seleção na final. E quer gritar olê, e quer viver olá. Quer ver a rede lá no fundo balançar. Iê, iê, iô, iê, iê, iô. Lê, lê, ô, lê, lê, ô, lê, lê, á. Lê, lê, ô, lê, lê, ô, lê, lê, á. Lê, lê, lê, ô, lê, lê, ô, lê, lê, á. Lê, lê, ô, lê, lê, ô. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. É como água correr, é como pedra rolar. A gente quer vencer. Pra gente se defender, tem que saber viver, tem que saber viver. A vida é um jogo afinal, que a gente quer vencer, que a gente quer vencer. É hoje e amanhã, é sempre Portugal. A gente quer a seleção na final. E quer gritar olê, e quer viver olá. Quer ver a rede lá no fundo balançar. Iê, iê, iô, iê, iê, iô. É hoje e amanhã, é sempre Portugal. A gente quer a seleção na final. Ora, muito bem. Ora, então, vamos à minha receita da avó. Ora, então, vai ser o prato, um prato muito bom, económico e saudável. Que é, pegamos em meio quilo de feijão galego. Este feijão tem três nomes que eu conheço. Eu vou dizer os outros dois, que é para vocês, que se não souber um, vão saber o outro. Ora bem, então, chama-se feijão galego. Tem pelo nome também feijão fardinho. É o mesmo feijão, e também se chama Joaquinzinhos. Há quem chame um nome ou outro. São três nomes que eu conheço, pronto, que dão a esse feijão. É um feijão miudinho, que tem um olhinho escuro. Então, vamos pegar mais ou menos meio quilo, que dá para quatro pessoas. Vamos fazer de conta que vamos fazer para quatro pessoas. Pega meio quilo de feijão fardinho e deita-o a demolhar na véspera para preparar outro dia. Ou então pode ser de manhã cedo para preparar para a noite ou para o meio-dia também, depende, depois. Depois está demolhado, então vamos pegar nele, lavá-lo bem lavado, não é? Está demolhado, pomos numa panela com um bocado de água. Meia de água, depende, é para quatro pessoas, depende da panela que vocês vão pôr. Então, e pomo-lo lá a cozer, sem sal, sem nada, só com a água. Quando estiver a ferver 5 minutos, porque esse feijão depois de molhado cose muito rápido. É? E então vai ferver 5 minutos sem sal. Depois de 5 minutos, vocês, se é para 4 pessoas, faz-se de conta, vão deitar descascar uma batata, pegar num ovo para cada pessoa. 4 pessoas, 4 ovos, 4 batatas. Se comerem bem, uma batata grande para cada um. Se for comer menos, bota uma batata mais pequena. Pronto, partida em 4, pode ser. Se for uma batata grande, pode partir em 4. Para cada um. Para meio quilo de feijão, basta uma batata para cada um também. E bom, lá juntar também uma para cada um. Lá dentro da panela. Aí já lhe pode juntar um bocado de sal. Depois pegam e deitam o sal e juntam-lhe legumes. Pode ser repolho, pode ser trinchuda, pode ser couve, como vocês preferirem, de hortaliça. Lá para dentro também, tudo a cozer, com o sal já. Tudo a cozer lá dentro. Depois está tudo bem cozido, vocês vão tirar, escoar aquela água toda para fora. E depois tornam, descascam os ovos, não é? E vão ajuntar depois lá para dentro, aos bocados, o feijão. Para dentro da panela com, e umas duas postas de bacalhau. Me esquece eu pôr o bacalhau. Mas está bem o bacalhau cozido. O bacalhau é uma fervura para cozer. Mas pronto, ajunta ali. Se comer uma posta a cada um, ajunta uma posta para cada um. Se comer menos, põe menos. O bacalhau ponha como vocês quiserem. Então, está isto tudo preparado. Pegam no bacalhau, partem aos bocados e deixam estar dentro da panela. Junta tudo lá dentro. Os ovos vão descascá-los e parti-los aos bocados também lá para dentro. E temos num tachinho ao lado, coberto com azeite, bem azeite, e uma areinha de sal, uma boa cebola cortadinha a rodelas, pode partir lá a meio e depois cortar a rodelas. Finas, não muito grossas. E depois juntar dois dentinhos de alho, bem picadinhos também lá para dentro, com uma areinha de sal. E deixa marinar aquela cebola, bem marinadinha no azeite, com o alho, com o sal, bem marinada. Pode juntar um bocadinho de pimenta a gosto, se quiser. Se não quiser, não vale a pena. Pronto, quando essa cebola estiver meia cozidinha, não é? Não é para fazer estrugido. É meia cozida. Bem cozidinha, mais ou menos. Vão virando de um lado e do outro. Nananã. Quando vi que está, deita-lhe uma colherinha boa de vinagre. A gosto. Se você gostar muito de vinagre, também deito mais um bocadinho. Se gostar menos, uma colherinha de vinagre. Tinto. Eu gosto de tinto. Então, e deitam lá no tacho a marinar um bocadinho. Deixem ferver lá um bocadinho, tudo junto. Se vê que precisa de mais um bocadinho de azeite, deite. Se vê que precisa de mais um bocadinho de vinagre, também pode deitar. Se vê que precisa de um bocadinho de sal, também pode. E depois de ver que este molhinho que está muito bom, temperado, tudo bem, pega nele e deita dentro da panela que tem lá todos os ingredientes, não é? E depois deixa estar no lume brando a ferver assim um bocadinho e vai mexendo a panela, vai mexendo aquilo tudo, aos trambolhões lá dentro da panela e vá lá, está pronto para comer. É um bom prato, muito saudável, económico e bom de fazer. Então, um bom apetite para quando fizerem e vamos ficar com uma boa disposição e continuar com a nossa boa música portuguesa aqui na onda da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem e até já. Palmadinha de amor, não dói, não dói. Palmadinha de amor, não dói, meu bem, não dói. Palmadinha de amor, não dói, não dói. Palmadinha de amor, não dói, meu bem, não dói. Quando eu quero te encontrar, não dá, não dá. E se eu tento te abraçar, que é tão bom você vai ver. Vem provar a palmadinha, que é tão bom você vai ver. Palmadinha de amor, não dói, não dói. Palmadinha de amor, não dói, meu bem, não dói. Palmadinha de amor, eu te dou sem machucar. Mexe, mexe o bumbumzinho, sei que você vai gostar. Te olhar, não dá, não dá. E se eu tento te agarrar, tá lá, tá lá. Já que você não dá bola e diz já não me querer, vem provar a palmadinha, que é tão bom você vai ver. Vem provar a palmadinha, que é tão bom você vai ver. palmadinha de amor. Não dói, não dói, palmadinha de amor. Não dói, meu bem, não dói, palmadinha de amor. Eu te dou sem machucar. Mexe, mexe o bumbumzinho, sei que você vai gostar. Mexe, mexe o bumbumzinho, sei que você vai gostar. Muito bem, aqui tenho uma dedicatória de parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e para todas as pessoas que a conhece espalhado pelos quatro cantos do mundo. Ora então vamos ficar com o Imigrante do Conjunto Maria Albertina. Até já. A sua terra natal, Muito bem. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. Manuel Teixeira para sua esposa e seu filho, que gostam muito de música popular portuguesa. Não tenho aqui a que ele me estava a pedir, mas vou-lhe passar aqui. Meninas, vamos ouvir. Espero que goste. E então podem fazer um pezinho de dança. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Yeah. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite catra pumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite catra pumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite catra pumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite catra pumba. Ora zumba na caneca. Ora muito bem. Então, 15 horas e 28 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, agora vamos até Amarante. Muito bem, Portugal, Amarante. Ora então, vamos ficar com o conjunto musical de São José. Para todos os amarantinas, a pedido do Sr. António de Souza, camionista de transportes internacionais. Ora, para ele, para a sua esposa, para seus netos e sua filha e seu genro, e para todos os camionistas que pertencem a Amarante, que são todos colegas. Ora, então, o meu bem-aja para todos. E então, a pedido do Sr. António, vamos ficar aqui com o conjunto musical São José, Amarante, Minha Terra. Muito bem. Ora, então, vamos escutar. E uma continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Até já. Amarante es mía. Ora, muito bem, e agora vamos passar aqui para todo o auditório, para todos os animadores, aqui vai o Malhão do Beijo, toca a dançar, vamos lá, toca a esquecer o passado e a lembrar o futuro, sempre positivo. Ora então, até já. Eu tenho um beijo na testa. Ela disse mais abaixo.

Ora então, para que eles tenham as rápidas melhoras, todos eles e todos aqueles que estão em sofrimento. Ora então, que Nossa Senhora se vire para todos nós e principalmente para aqueles que estão a sofrer mais. Ora então, vamos, fiquem bem, até já. Milagres para fazer. Os peregrinos são gente que me perdi. Com o teu sorriso me encantei. Nesse falso amor eu me envolvi. Sem saber por ti me apaixonei. Só depois é que vi quem eras tu. Falso amor sem coração nenhum. O que vi em ti, se tu não és o que sonhei para mim. Minha vida, o que vi em ti, Ora, muito bem, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e espero que tenham um bom fim de tarde e um bom fim de semana, continuação de uma boa semana e um bom fim de semana, e para a semana cá estarei sempre com uma boa disposição para todos vocês. Ora então, vamos ficar com o hino nacional para todos os heróis de Portugal, espalhados, heróis e heroínas de Portugal, espalhados pelos quatro cantos do mundo, tanto no ar, como no mar, como na terra. Ora então, o hino de Portugal para todo o mundo, para todos os heróis que lutam por todos nós. Ora, e assim vos deixo com a RTP Internacional e com, recebam um beijinho da minha parte para todos vocês e até para a semana, se Deus quiser.